Let's go. Gangsta na mente, gangsta no estilo, gangsta no jeito de ser, não bandido, quer som pesado, pode vir, é com nós, realidade da rua, é isso mesmo, é a voz, contra o sistema e longe do crime. A favor do bem, se define. Preste atenção, se liga, irmão, na situação. O crime é isso, o crime é aquilo. É tentação, é do mundão. Os ouro e as prato desse jeito. Você pode parar no caixão. Vagabundo nato desse modelo. É isso mesmo, meu compadre. Corra atrás do que é seu. Não contente com o pior. Queira o melhor. Atitude pra ganhar. O jogo é um só. Você manda ou é mandado. Escolha o seu papel. Se mandar é aquilo. Se for mandado, o gosto é de fel. No peão de VL, curte só as carretas. Honda, Civic, Citroën, motocicleta e as bombetas. As canetas pra assinar talão de cheque. Acorda pra vida, passe por cima e viva o teste. FGR Gangsta. FGR Gangsta. FGR Gangsta. Gangsta moleque, irmandade, humildade, mandando a ideia certa. Pra quem enfrenta o combate, quer apavorar, não quer saber de ralar, não quer se humilhar, vai batalhar e é desse jeito. Na rua vamos roletar. Pega as carretas, vira as bombetas, as minhas donas que faz o peneta. Dinheiro no bolso, tem zero no pé, não seja ralé, conquiste o melhor, não seja um zé. Contraria o sistema que te trata debaixo do pé, pois é. É qualquer, vai atrás da função, sem dar o milho, vai na cautela. Seja ligeiro, a recompensa é os malotes de dólar. Tem que ser gangsta na hora de pensar. Tem que ser gangsta na hora de agir. Tem que ser gangsta pra não se humilhar. Tem que ser gangue pra conseguir chegar lá. É, pra conseguir chegar lá. Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta, Gangsta, FGR, Gangsta,